agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Uma ótima noite para você, tudo bem? Hoje, terça-feira, estamos começando mais um Encontro Central. O melhor do romantismo nas suas noites, aí, na sua rádio. E eu, Fábio Pérez, vou contigo durante 2 horas com o melhor do romantismo. E abrindo muito bem hoje, hein? Esta terça-feira com George Harrison, Someplace Else. O coração batendo mais forte. Encontro Central. You got into my life. I don't know how you found me, but you did. It stopped me heading someplace else. Took me a while to say, wish you belonged to me. But now I'm sad like I never been, regretting that we leave. And for a while, you could comfort me and hold me for some time. I need you now to be beside. I could leave them all in someplace else. I hope you won't let go. Maybe you let me know that you'll be saddened like you've never been, regretting that we leave. And for a while, I could comfort you and hold you in my mind. I need you now to be beside me while all my world is sad and crazy. Loneliness, empty faces. Wish I could leave them all in someplace else. I could leave them all in someplace else. Loneliness, empty faces. Wish I could leave them all in someplace else. I think I'm gonna leave them all in some place else. Someplace else.

to the hotel again. Músicas inesquecíveis. Scorpions, Always Somewhere. Também I Don't Matter com Akon e George Harrison, abrindo essa edição do Encontro Central desta terça-feira com Someplace Else. O ano de 1987, hein? Chegando por aqui, All Curly, Over Me. Estamos apresentando Encontro Central. How can it be? I got used to getting to girls, and now one of them gets to me. She's over me, over me, over me. She's over me, over me, over me. She's over me. Canções imortais. Tonight.

músicas inesquecíveis. Fechando o nosso primeiro bloco do Encontro Central, o programa mais romântico das suas noites, hein? Creed, With Arms Wide Open. Também Vanessa Carlton e R. Curley, Over Me. Tá a fim de participar do nosso programa? Pedindo aí a sua música, mandando a sua história romântica, pedindo a sua tradução do dia. Então você pode fazer isso, sabe como? É só mandar um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Aí você pede sua música, manda o seu recado romântico, pede sua tradução, ou então conta a sua história de amor e a gente conta aqui no Encontro Central. A gente volta já já com muito mais no Melhor no Romantismo. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Já estamos de volta com Harry Nilsson, Without You. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. No, I can't forget this evening, or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow, when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. As canções imortais. Illusion that's covering your mind. covers up your fears. Tender is the one that wipes away your tears. There must be a bitter breeze to make you sting so viciously. They say the greatest coward can hurt the most ferociously. I'll show you something good. Oh, I'll show you something good. If you open your heart, you can make a new start when you're crumbled. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. And it's gonna be cold without your love. Then I'm gonna get stage fright. stage fright, caught in the headlights. It's gonna be a long night. Estamos apresentando Encontro Central. The Chorus, Long Night, também é Rhythmix com The Miracle of Love e Without You com Harry Nilsson, e tem o Rock com Open Your Heart. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Days filled with sorrow, I don't know just what to do. Am I happy today? Am I lonely tomorrow? Everything depends on you. I've been waiting for the angels to knock on my door. I've been hoping everything could be like before. Before, músicas inesquecíveis. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Fechando o segundo bloco com PHD, I Wanna Let You Down, também Words com Christian e Open Your Heart, Europe. Como eu sempre falo pra você, fico repetindo toda vez, né? Tá a fim de participar aí do melhor do romantismo dentro do Encontro Central? Então é super fácil. Mande seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Aí você manda sua cartinha, pede sua tradução. Falando em tradução, já tem pra você. E você participa aqui juntinho comigo do Melhor do Romantismo. Então você tem que participar. E para participar, como eu sempre falo, é super fácil. É só mandar um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com, tá bom? Então já tem para você tradução do dia. Estamos apresentando Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. E estamos de volta. E está chegando para você a tradução do dia. E para você participar e pedir a sua tradução, é super fácil. Mande seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Tem Cyndi Lauper, Time After Time. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Deitada em minha cama, eu ouço o tic-tac do relógio e penso em você. Estou presa em círculos. Confusão não é novidade. Me recordo das noites quentes, quase esquecidas. Trago um monte de lembranças, vez após vez. Algumas vezes você me vê e estou caminhando bem à frente, e você me chama e não consigo ouvir o que você disse. Aí você diz: vá com calma, fiquei para trás. E o ponteiro dos segundos volta atrás. Se você estivesse perdido, pode procurar e você vai me encontrar vez após vez. Se você cair, eu te segurarei, eu estarei esperando vez após vez. Se você estiver perdido, pode procurar e você vai me encontrar vez após vez. Se você cair, eu te segurarei, eu estarei esperando vez após vez. Depois minha imagem desaparece e a escuridão fica mais clara. Olhando pelas janelas, você se pergunta se eu estou bem. E com segredos roubados, lá do fundo, o tambor bate fora do compasso. Se você estiver perdido, pode procurar e você vai me encontrar, vez após vez. Se você cair, eu te segurarei, eu estarei esperando, vez após vez. Então você diz: vá com calma, fiquei para trás. E o ponteiro dos segundos volta atrás. Se você estiver perdido, pode procurar e você vai me encontrar, vez após vez. Se você cair, eu te segurarei, eu estarei esperando, vez após vez. Se você estiver perdido, pode procurar e você vai me encontrar, vez após vez. Se você cair, eu te segurarei, eu estarei esperando, vez após vez. Vez após vez. Vez após vez. Vez após vez. Vez após vez. Estamos apresentando Encontro Central. Lost to you, I guess.

stare. Encontro Central, o coração batendo mais forte. I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You deserve to have so much more. Feel your heart tonight, sympathize, and I'll never criticize all you've ever meant to my life. I don't wanna let you down, I don't wanna lead you on, I don't wanna hold you back from where you might belong. You ever made Estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. To talk, I see the look in your eyes. Músicas inesquecíveis. E fechando esse bloco com Barbra Streisand, Left in the Dark. Também Lost in Your Eyes com Debbie Gibson, Goodbye Air Supply. Angel, Robbie Williams, Lana Fabian, I Guess I Love You. E também Cyndi Lauper, Time After Time, dentro da tradução do dia. Como já disse, para participar é fácil. Pedir a sua tradução, mandar o seu recado romântico, a sua cartinha de amor jantar ou simplesmente para pedir a sua música romântica dentro do Encontro Central. Mande seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. E já já a gente tá de volta. Estamos apresentando Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Abrindo o último bloco do Encontro Central, Baby Can I Hold You com Neil Diamond. Estamos apresentando Encontro Central. Sorry, here's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry forgive me is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. But you can say baby, baby can I hold you tonight. Baby if I told you the right word at the right time, you'd be mine. I love you is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like I love you, I love you. But you can say, baby, baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words at the right time, you'd be mine. Yeah, you'd be mine, baby. But you can say, baby, baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, yeah, the right time, you'd be mine. You'd be mine. As canções imortais. Knowing Encontro Central, o coração batendo mais forte. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Essa faz tempo que até eu não ouvia. Salva-me com RDB, também Boston, Amanda, Baby Can I Hold You com New Diamond. Agora tem Hot Chocolate, It Started With A Kiss. Estamos apresentando Encontro Central. It started with a kiss. You made me promise to marry you. I'm Canções imortais. Just hold. Estamos apresentando Encontro Central. A new day for those who stand alone, and the forest will echo with laughter. Encontro Central, o coração batendo mais forte. E fechando essa super terça-feira com Led Zeppelin, Stairway to Heaven, B.J. Thomas, Rock and Roll Lullaby, também Rock Chocolate com It Started with a Kiss. Bom, tá a fim de participar, como eu sempre falo, aqui do Encontro Central? Então vou mandar de novo o endereço de e-mail para você mandar aí a sua carta, para você mandar o seu recadinho, para você pedir a sua tradução do dia. Também você pode mandar pura e simplesmente aí um alô para alguém, ou então pedir a sua música romântica que há muito tempo você não ouve, tá? Ajude-nos a fazer o programa ficar cada vez melhor e mais gostoso para você nas noites aí na sua rádio. Então é só mandar um e-mail repetindo para ouvintecentral@hotmail.com. E eu, Fábio Pérez, vou ficando por aqui e volto amanhã, quarta-feira, com muito mais para você do melhor do romantismo. Então, um forte abraço, um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. Até o nosso próximo Encontro Central.